voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2011, ano 1, edição 7. Antes de mais nada, deixa eu fazer três pedidos de desculpas por equívocos que cometi na semana anterior e eu só percebi eles depois que já tinha editado o programa. Eu reconheço que editei na correria, porque a rodada do Campeonato Brasileiro tinha acabado apenas na quinta-feira à noite e deixei passar. Foram descuidos mesmo, mas quero fazer a correção mesmo que com uma semana de atraso para não parecer, ele deixou passar o erro e não vai falar nada. Não. Primeiro, quando eu falei dos aniversariantes, evidentemente eu estava me referindo ao período de 1º a 7 de julho, e não 1º a 7 de junho, como falei. Segundo, quando falei do Paulo Bonfá no quadro Diários do Bonfá do Sport TV, eu falei que ele ia rodar pela Argentina, mas na verdade ele está girando pelos países que disputam a Copa América, mas é que eu reconheço que foi uma falha minha na semana passada. E terceiro pedido de desculpas, porque quando eu falei do Independente de Tucuruí, algumas vezes eu falei Campeonato Paranaense ao invés de Campeonato Paraense. Meti duas letras que não tinham nada a ver com o assunto, então peço mil desculpas pelos erros e, dito isto, vamos às manchetes desta semana. Ricardo Teixeira, o todo-poderoso da CBF, dá uma entrevista de causar náuseas à revista Piauí. A primeira semana da Copa América foi marcada pelos empates em alta escala. E cadê os gols? Brasil não vai jogar a final do Mundial Sub-17. Tomou uma lambada do Uruguai, 3-0 na semifinal. Isso que o Brasil até jogou bem, mas perdeu muitos gols. Brasil joga neste domingo as quartas de final do Mundial Feminino, clássico contra os Estados Unidos. Na sessão Papo de Mídia, a Globo contrária a uma liga de clubes, um domingo com ares de show do esporte na TV Bandeirantes e algumas declarações curiosas do apresentador do Sport Center da ESPN Brasil. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Estamos no ar com o programa Papo de Bola na Voz do Futebol. Você está no Papo de Bola. Jogue junto com este time. Um assunto de destaque nesta quinta-feira. Claro que não em todos os lugares, porque alguns não abordam este tipo de assunto, mas todo mundo deveria abordar este tipo de assunto. Foi a entrevista assustadora do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para a revista Piauí. Simplesmente de revirar o estômago algumas coisas que ele disse. Eu não li o material direto da revista, eu li as repercussões nos portais da internet. E peço perdão, aliás, estava esquecendo, peço perdão porque eu serei forçado, contrariando uma norma pessoal, seja em conversas particulares ou em público, de não dizer palavrões. Eu serei forçado, neste caso, a dizer palavrões porque a contextualização das declarações requer eles. Ricardo Teixeira disse que, entre aspas, a mesma patota formada por UOL, Folha de São Paulo, Lance e ESPN Brasil, abre aspas, fica repetindo as mesmas merdas, fecha aspas, se referindo às constantes denúncias feitas contra ele. Mas Ricardo Teixeira diz que não só não liga para as tais denúncias, não só ele não liga, como ainda cagou um montão para todas elas. Vê lá se isso é postura de um dirigente que comanda a maior entidade do futebol brasileiro, um homem que diz que quer ser presidente da FIFA. daqui a alguns anos. Isso é linguajar que se use numa entrevista? Outra, que o Teixeira contou. Quando um interlocutor da MET, empresa parceira da FIFA para logística na Copa do Mundo, antes de uma entrevista dele para a Globo, perguntou se temas espinhosos, como o preço de hotéis e restaurantes no Brasil, seriam citados, o dirigente disse que, entre aspas, não vai ter isso não, está tudo sob controle. Em outro momento, foi citada uma conversa por telefone com Evandro Guimarães, lobista da Plim Plim em Brasília, sobre investimentos de Ricardo Teixeira em fazendas no Rio de Janeiro. Lembraram também daquele famoso Globo Repórter de 2001, todo feito com denúncias da Globo contra o presidente da CBF? Esse vídeo tem na internet, tem completo no YouTube. Foi postado há muito tempo pelo Jorge Cajuru. Como é que Ricardo Teixeira respondeu? Ele conseguiu que a Argentina e Brasil, pelas eliminatórias da Copa de 2002, acontecesse às 8 horas da noite de uma quarta-feira. E isso, em termos de Rede Globo, é desastroso. Porque naquela quarta-feira em questão, e eu lembro disso como se fosse hoje, tô lembrando disso como se fosse exatamente neste minuto, a Globo foi forçada a exibir o Jornal Nacional às 10 horas da noite. E a então novela das 8, Porto dos Milagres, às 10h30, o que causou uma enorme perda de dinheiro por parte da emissora porque ela não pôde exibir em horário nobre os patrocinadores dos seus dois maiores produtos. Aí a repórter da Piauí perguntou sobre as matérias denuncistas feitas recentemente pela Rede Record. Ricardo Teixeira disse que quanto mais toma pau da Record, fica com mais crédito com a Globo. É claro e cristalino para todo mundo, desde 1900 e Guaraná de Rolha, que a Globo tem associação assim assim com a CBF. A declaração do Ricardo Teixeira, neste sentido, só torna impossível duvidar disso. E agora, vem as piores partes. Primeiro, o presidente da CBF classificou a imprensa brasileira como vagabunda e, de quebra, o mandatário número um do futebol do Brasil ameaçou fazer a maldade que for. A mais elástica, mais impensável, mais maquiavélica possível na Copa de 2014, como não dar credenciais, proibir acesso e mudar horário de jogos, porque nada vai acontecer mesmo, já que ele vai sair da CBF em 2015, ano em que imagina que presidirá a FIFA. E infelizmente não dá para duvidar que um ser desta laia assuma a entidade máxima do futebol mundial depois de todo este lamaçal que a gente viu denunciado. A saideira. Disse Ricardo Teixeira, esse UOL só dá traço. Quem lê o lance? 80 mil pessoas? Traço. Quem vê essa ESPN? Traço. Só vão ficar preocupado quando sair no Jornal Nacional. Vamos e convenhamos. Sabe um famoso popular ditado? Quem não deve não teme? Para quem não tá nem aí para veículos que denomina como traço, até que o senhor Ricardo Teixeira foi bem desaforado, não? Infelizmente, ou felizmente, porque tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, e essa entrevista de Ricardo Teixeira para a revista Piauí não foge à regra, o lado bom dela é mostrar às claras a faceta maquiavélica, a faceta malvada, a faceta, tentando falar de uma forma simpática, embora não merecedora dela ele seja, uma faceta nada amigável, uma faceta nada acolhedora, uma faceta nada receptiva, uma faceta nada simpática deste senhor. Quando eu li isso, me bateu uma raiva por ver como uma pessoa com esta condição de pensamento pode ser a pessoa que comanda a paixão maior do povo brasileiro. E me deprimiu, sinceramente. O pior de tudo é que não há ninguém com saco roxo, falando um português bem claro, para chegar e confrontá-lo. Todo mundo é cordeirinho deste camarada. Tem eleição para presidente da CBF? Ele está concorrendo? Todo mundo das federações estaduais e dos clubes elege ele. Isso é um absurdo, isso é um insulto à nossa inteligência. Não vou nem falar mais nada, não é nem por causa deste senhor, que este senhor merecia ouvir mais algumas boas verdades. É em respeito a vocês, ouvintes, que eu vou parar com esse assunto, por enquanto, que no futuro eu quero voltar trazendo boas novidades pro nosso lado, o lado do torcedor, o lado do consumidor do futebol, e ruins para ele, que não merece nada de bom. E não adianta alguém vir dizer: oh, o Brasil ganhou muitos títulos e teve muitas conquistas na gestão do Ricardo Teixeira. Pois eu contra-argumento e digo: ganhou um monte apesar dele. É o Ricardo Teixeira que treina o time na Casa Mata? Não. É o Ricardo Teixeira que joga dentro de campo? Não. Então, não me venham dar crédito para este senhor, porque ele não tem mérito nenhum nas conquistas do futebol brasileiro no período da sua gestão. O mérito das conquistas é exclusivamente dos treinadores e dos jogadores. E não venham dizer: oh, foi ele que escolheu os treinadores. Não quero saber. Qualquer um que chegasse ali chegaria necessariamente por seu próprio mérito, independentemente dele escolhê-lo ou não. Ricardo Teixeira é deplorável, abominável. E eu fico muito sentido que uma criatura dessas comande o nosso futebol, sinceramente. E agora um interlúdio musical, Caetano Veloso, Podres Poderes. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns forçados. Queria querer gritar 700 mil vezes: como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será? Será que esta minha estúpida retórica será que soar, terá que se ouvir por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus todos poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes, querer cantar afinado com eles, silenciar e respeitar, se transar num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua polícia para jogar sangue demais, nos pantanais, nas cidades caatingas e no geral. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva, de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo. Da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Será que esta minha estúpida retórica será que soar, será que se ouvir por mais de um ano? Futebola, na voz do futebol. Oi, oi. Copa América, na voz do futebol, todos os destaques da principal competição das Américas. O povo se pergunta, cadê os gols na Copa América? Ah, 10 gols em 8 jogos, tem a dó, pô. Não dá. Vamos recuperar os resultados da Copa América, né? Desde o começo. Sexta-feira passada, pelo grupo A, Argentina 1, Bolívia 1. No sábado, o grupo continuou com Colômbia 1, Costa Rica 0. No domingo, Brasil 0, Venezuela 0 e Paraguai 0, Equador 0 pelo grupo B. Que atuaçãozinha triste da nossa seleção também. Nós não temos moral pra nenhuma pra falar da Argentina também. Que o time do Mano Menezes foi podre no domingo passado. Robinho não jogou nada, Neymar não conseguiu produzir o que sabe, Ganso sumido, o Pato esforçado, mas só. Foi um domingo estressante esse de Brasil 0, Venezuela 0. Segunda-feira o grupo C foi melhor, pelo menos teve emoção nas partidas. Uruguai 1, Peru 1 e Chile de virada 2, México 1. A segunda rodada começou nessa quarta-feira com a Argentina 0, Colômbia 0. E a Colômbia perdeu um catatal de gols, a Colômbia era pra ter ganho de um monte. E nesta quinta-feira a Costa Rica ganhou da Bolívia por 2-0, o que foi a hora do pênalti pra Costa Rica, que o goleiro defendeu o pênalti e depois o rebote, foi uma loucura. Mas a Costa Rica ganhou e o grupo tá com uma situação divertidíssima para a última rodada, que será domingo e segunda. Colômbia 4 pontos, Costa Rica 3, Argentina 2 e Bolívia 1. Já pensou se a Argentina consegue a proeza de ser eliminada? Eu quero crer que isso não vai acontecer, que a Argentina vai tratar de criar vergonha na cara e jogar futebol. Neste momento, enquanto este programa é apresentado, está acontecendo pela segunda rodada do Grupo C, Uruguai e Chile. Estou atualizando o placar no arroba Voz do Futebol. Daqui a pouco, 9h45, tem México e Peru. Neste sábado tem a segunda rodada do Grupo B, com Brasil e Paraguai às 4 da tarde, Equador e Venezuela às 6h30. Última rodada do Grupo A tem domingo, 4 da tarde, Colômbia e Bolívia, e na segunda, 9h45 da noite, Argentina e Costa Rica. A última rodada do Grupo C tem na terça-feira, Chile e Peru às 7h15 da noite, Uruguai e México às 9h45. E a rodada final do Grupo B tem na quarta-feira, 7h15 da noite, Paraguai e Venezuela, e 9h45 Brasil e Equador. Eu sinceramente não entendo por que a última rodada da fase de grupos não tem os dois jogos simultâneos. É um desequilíbrio técnico isso? Mas também, o que eu vou esperar da Conmebol? Tem alguma coisa direita que a Conmebol faça por acaso? Se tiver, me digam, por favor, porque eu não tô sabendo. No Papo de Bola, informações do futebol internacional. E o Mundial Sub-17 não será conquistado pelo Brasil. Pelas quartas de final, domingo passado, Uruguai 2, Uzbequistão 0 e Brasil 3, Japão 2. Já ali teve um sinal de alerta. O Brasil tinha feito 3-0, mas aí permitiu ao Japão encostar e foi por um triz que não tomamos empate naquele jogo. Na segunda-feira, Alemanha 3, Inglaterra 2 e México 2, França 1. Nesta quinta-feira, a semifinal teve o Brasil até jogando bem, perdendo boas chances. Mas apesar de todas as boas chances criadas, o Brasil não foi para a rede e o Uruguai foi para a rede 3 vezes. A primeira delas um pênalti estúpido cometido pelo goleiro Charles. A outra semifinal foi espetacular. México 3, Alemanha 2, duas viradas na partida e o México fez o gol da vitória de bicicleta 44 minutos do segundo tempo. Domingo tem o terceiro lugar, Brasil contra a Alemanha e a finalíssima México contra o Uruguai. Finalíssima será 8 horas da noite. O Mundial Feminino teve a fase de grupos continuando na sexta-feira passada. Grupo B, Japão 4, México 0, Inglaterra 2, Nova Zelândia 1. Grupo C no sábado, Estados Unidos 3, Colômbia 0, Suécia 1, Coreia do Norte 0. Grupo D, domingo, Brasil 3, Noruega 0, 2 da Marta, embora o primeiro fosse com falta. E Austrália 3, Guiné Equatorial 2. Terça-feira, última rodada da fase de grupos começou. Grupo A, Alemanha 4, França 2 e Nigéria 1, Canadá 0. Grupo B, Inglaterra 2, Japão 0 e Nova Zelândia 2, México 2. Quarta-feira, Grupo C, Suécia 2, Estados Unidos 1, resultado que pegou muita gente de surpresa, e Coreia do Norte 0, Colômbia 0. No Grupo D, Brasil 3, Guiné Equatorial 0 e Austrália 2, Noruega 1. No jogo do Brasil, destaque para um maravilhoso, estupendo, fantástico gol da Érica, meteu o chapéu de pé direito e bateu de pé esquerdo sem deixar a bola cair. Gol lindíssimo, daqueles de ver e rever, daqueles de virar vinheta de programa esportivo. As quartas de final começam neste sábado, 1 da tarde, Inglaterra e França, 13h45, Alemanha e Japão. Domingo, 8 da manhã, Suécia e Austrália, e 12h30, Brasil e Estados Unidos. Clássico do futebol feminino. Se as brasileiras forem semifinalistas, enfrentam na quarta-feira as vencedoras de inglesas e francesas, enquanto a outra semifinal sairá entre alemãs ou japonesas e suecas ou australianas. Placares das eliminatórias da CONCACAF. Sábado passado, jogo de ida, primeira fase, Ilhas Turques e Caicos 0, Bahamas 4. Domingo, Ilhas Virgens Americanas 2, Ilhas Virgens Britânicas 0. Agora há pouco, jogo realizado depois da finalização deste programa, Anguila e República Dominicana. Dentro de instantes começa Aruba e Santa Lúcia. Neste sábado tem Bahamas, Ilhas Turques e Caicos. Domingo, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Virgens Americanas, República Dominicana e Anguila. E na terça-feira, Santa Lúcia e Aruba. Eliminatórias asiáticas para a Copa de 2014, sábado passado, jogo de volta, primeira fase, Nepal 5, Timor-Leste 0. Aliás, Timor-Leste 0, Nepal 5. E no domingo, Mianmar 2, Mongólia 0, Filipinas 4, Sri Lanka 0, Palestina 1, Afeganistão 1, Laos 6, Camboja 2, Macau 1, Vietnã 7, Taiwan 3, Malásia 2 e Paquistão 0, Bangladesh 0. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. Vamos cumprimentar os aniversariantes do período de 8 a 14 de julho. Hoje, dia 8, completa 41 anos Maurício, ex-goleiro do Corinthians. 35 anos para Rodrigo Beckham, ex-meia de vários clubes, campeão da Série B de 98 pelo Gama. 31 anos para Robbie Keane, irmão do Roy Keane, atacante do West Ham e da seleção da Irlanda. E 25 anos para Cássio, zagueiro do Havaí. Amanhã, sábado, dia 9. 67 anos para Flávio Minuano, ex-atacante do Internacional, do Corinthians e do Fluminense. 47 anos para Gianluca Vialli, ex-atacante de Sampdoria, Juventus e Chelsea. 42 anos para Aguinaga, ex-meio-campista, para muitos o maior jogador da história do Equador. 37 anos para Glenda Kozlovski, apresentadora da Rede Globo de televisão. 33 anos para Fernando Prass, goleiro do Vasco. E 21 anos para os irmãos gêmeos Fábio e Rafael, laterais do Manchester United. Depois de amanhã, domingo, dia 10, 35 anos para Edmilson, agora defensor do Ceará e com passagens por São Paulo, Lyon e Barcelona, campeão mundial em 2002 pelo Brasil. E 26 anos para Mário Gomes, atacante do Bayern de Munique. Segunda-feira, dia 11, 62 anos para Emerson Leão, que anda sumido, há horas eu não vejo nas manchetes de capa. 58 anos para Jair, o príncipe Jajá, campeão no Internacional, campeão no Peñarol. 53 anos para Hugo Sanches, o maior jogador mexicano de todos os tempos. E 32 anos para Abidal, lateral do Barcelona, que venceu a retirada do tumor e voltou a jogar e comoveu todo mundo pela superação. Terça-feira, dia 12, 38 anos para Vieri, ex-atacante de Juventus e tantos clubes mais. 29 anos para Cassano, atacante do Milan. Na quarta-feira, dia 13, 32 anos para Bellamy, atacante do Manchester City. 31 para Michel, meia atacante, ex-Juventude Internacional e Vitória. 26 anos para Ochoa, goleiro do América do México e da Seleção Nacional. 22 anos para Elkeson, meia do Botafogo. E 21 anos para Mensah, defensor campeão mundial sub-20 em 2009 por Gana. E na quinta-feira, dia 14, 77 anos para Silvio Luiz, que dispensa apresentações. Hoje está na Rede TV, agora recentemente entrou também na Rádio Transamérica de São Paulo. 66 anos para Pablo Forlán, ex-lateral direito do Peñarol, do São Paulo, do Nacional, do Defensor e da Seleção Uruguaia, pai do Diego Forlán. 40 anos para o árbitro Howard Webb e 24 anos para o zagueiro Hernando, do Goiás. Parabéns a todos os aniversariantes e se você faz aniversário no período de 8 a 14 de julho, sinta-se abraçado pela equipe da Voz do Futebol. Mais um interlúdio musical, agora da primeira metade dos anos 80, com Robert Plant, o vocalista do Led Zeppelin, e um grande momento chamado Big Log. Futebola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Começo com um destaque que li na coluna do Ricardo Perrone, no UOL. A Globo não seria simpática à criação da Liga de Clubes para substituir o Clube dos 13, segundo alguns dirigentes ouvidos pelo jornalista. A emissora preferiria deixar o controle da situação com sua parceira CBF, embora oficialmente diga não ter preferência e assegure não se envolver no assunto. O cenário mais cômodo para a TV e entidade máxima do futebol brasileiro seria o Clube dos 13 fechar as portas e não ser substituído, o que daria para as duas controle total da situação. Agora uma boa sobre um profissional que eu gosto muito de longa data. Narrador da Stock Car nesta temporada na Rede Globo, Sérgio Maurício fará no sábado da semana que vem sua primeira transmissão de vôlei pela Rede Globo, ele que nesta semana está narrando pelo Sport TV as finais da Liga Mundial. Sábado que vem, dia 16, o Sérgio vai narrar a final do torneio internacional de vôlei feminino na Plim Plim. No sábado da semana passada, acontecia o Globo Esporte edição nacional, pois não é que enquanto fazia uma entrada ao vivo sobre a mega rampa, a repórter Carol Barcelos quase tomou uma skateada. Ela relatou isso no ar, que quase tomou uma skateada enquanto falava. Só que não tem imagens disso, porque enquanto ela falava, eram reproduzidas imagens de competições acontecidas momentos antes. Então ficou só o áudio do relato dela. Eu falando em Globo Esporte, desde esta semana, Alex Escobar e Thiago Leifert não tem mais o polegar vermelho como adversário na briga pela audiência, o Escobar na edição carioca e o Leifert na edição paulista. O SBT trocou a programação da hora do almoço e colocou as visões da Raven às 12 horas e 45 minutos. Então quem curte o Chapolin Colorado e gosta do Globo Esporte, tanto na Cidade Maravilhosa quanto na Pauliceia Desvairada, pode agora ver ambos numa boa. Mais uma de Globo Esporte, esta semana a edição de Pernambuco está com a apresentadora titular Juliana Maggi de férias. E Jorge Guilherme, que agora tem um cargo diretivo na Globo Nordeste, voltou para a emissora após muitos anos trabalhando na Globo do Rio de Janeiro e, neste período de férias da Juliana Maggi, tem apresentado a edição pernambucana. Para quem tem, mudando de assunto, lembranças dos bons tempos do Show do Esporte na Rede Bandeirantes de televisão, este domingo, que está chegando depois de amanhã, é um prato cheio, né? Porque será esporte direto das 15 para as 8 da manhã até 11 horas da noite, sem exagero. Saca só a programação. 15 para as 8 começa a transmissão da quarta de final do Mundial Feminino, que é Suécia e Austrália. 10 da manhã tem Band Clássicos. 10h40 tem Série B em compacto, ainda indefinido no momento de gravação deste programa. Meio dia e meia tem Brasil e Estados Unidos. 2h30 Band Esporte Clube. 3 da tarde Gol, Grande Momento do Futebol. 13h30 da tarde Atlético Goianiense e Corinthians para São Paulo, Bahia e parte da rede. E Bahia e Botafogo para Rio de Janeiro, Goiás e parte da rede. 6 da tarde Terceiro Tempo. 15 para as 8 da noite a final do Mundial Sub-17 Uruguai e México. E 11 da noite compacto do GP de Toronto da Fórmula Indy. Mais uma da mesma emissora. Segunda-feira passada, o jogo aberto recebeu o treinador Tite do Corinthians. Aquela famosa frase dele no clássico contra o Palmeiras, o "fala muito", tem sido utilizada em vinhetas de reportagens. Renata Fã pediu publicamente ao Tite autorização para usar a frase nas matérias. Mas Adenor Bach saiu pela tangente e disse que a capacidade de improviso do pessoal do programa é impressionante, pois a conversa flui e busca de volta, saindo o "fala muito" e entrando o "sei lá". Isso é o que eu chamaria de "fala muita habilidade". Do mesmo jogo aberto, quarta-feira, Neto criticou Ronaldinho Gaúcho por dar entrevistas apenas para a TV Globo e nunca para rádios, jornais e outras TVs. E uma outra crítica dele foi para o enrosco entre clubes e CBF por causa dos convocados da Seleção Brasileira Sub-20. O ex-jogador disse que quem critica a CBF até perde emprego e que tem medo disso, mas que não tem medo de criticá-la por achar a situação uma vergonha. Outra de Bandeirantes. Luciano Duvalli, li isso no Flávio Rico, teria dito por telefone a um amigo da Rede Record que era para, entre aspas, esperar só mais um pouquinho porque eu tô chegando. O Rico tá bancando um possível retorno do seu Bolacha à TV Record e seria já para narrar o Pan-Americano de 2011. Tem que ver se isso vai acontecer, né? A Rede TV, mudando de assunto novamente, ainda não tem garantido o Campeonato Inglês 2011-2012, porque a ESPN Brasil, que faz o repasse do campeonato, exige um pagamento na frente, enquanto o Campeonato Italiano tem negociação direta com os responsáveis pelo mesmo. Agora, no fim de julho, tem a Copa Audi, que será um torneio amistoso entre Internacional, Barcelona, Milan e Bayern de Munique, e já sabemos um exibidor da mesma em canal aberto, que será a TV Esporte Interativo. Na última segunda-feira, estreou na afiliada mineira do SBT o Alterosa no Ataque, às 18h30 da tarde. E na primeira edição, o apresentador jornalista Jaeci Carvalho alfinetou a Record, sem citar o nome dela, ao dizer que a TV Alterosa cobre mais de 800 cidades de Minas Gerais e que a outra emissora concorrente cobre 300 e pouco. Ele afirmou que espera que o Alterosa no Ataque chegue à liderança, só que aí, convenhamos, é um pouquinho mais complicado, porque concorre com o Cordel Encantado, que é um sucesso de audiência no horário das 6, na Rede Globo, e que foi uma luta para colocar o programa nesta faixa do fim da tarde, a ponto de um diretor executivo da Alterosa conversar com o Silvio Santos e este liberar o horário só para a emissora de Minas Gerais. Coincidência ou não? 2 dias depois, o que aconteceu? A Rede Record de Minas antecipou o início do seu noticiário local, o MG Record, para 18h30 da tarde. Uma nítida resposta em termos de competição local. De ESPN Brasil, um destaque para uma matéria bacana do portal Comunique-se sobre os 11 anos da campeoníssima dupla do fim de noite da ESPN, Paulo Soares e Antério Greco, no Sport Center. O Amigão faz o Sport Center desde janeiro de 2001, mas naquela ocasião os comentaristas apenas gravavam suas opiniões. Mas aí José Trajano achou que ele estava muito sozinho, transmitindo um ar de solidão, por isso escolheu o Antério Greco meses depois para formar a dupla titular. E o sucesso é permanente, até hoje. Mesmo com o jornal sendo caracterizado pelo bom humor, Paulo Soares diz que não gosta de piadas misturadas às notícias, e sim que elas sejam em torno de situações deles mesmos ou de cenas engraçadas. Ele contou que os dois, ele, Amigão, e o Antero, não gostaram da primeira vez que o CQC da Bandeirantes destacou o jornal no Top 5 devido a uma piada do Marco Luque sobre estarem, entre aspas, meio chapados, e o Luque fazendo sinal de fumo, como se tivessem maconhados ou algo assim, mas que relaxaram ao notar que o humorístico não estava de sacanagem. Uma curiosidade sobre o Paulo Soares: e mesmo ele trabalhando 2 vezes no SBT, ele nunca conheceu pessoalmente Silvio Santos, mas sempre soube de elogios do patrão às suas narrações por comentários do saudoso Lombardi. E sobre o famoso abandono ao vivo do Linha de Passe há muitos anos, o Amigão afirmou que não teve nada a ver com José Trajano no episódio, mas sim que na época se sentia estafado de qualquer obrigação, muito cansado não só de trabalho e fazendo um regime violento, além de ter feito 5 cirurgias de coluna em 5 anos, sentindo que qualquer coisa iria irritá-lo e que estava incomodado com tudo e com todos. Tanto que depois de abandonar o programa, ele foi para o camarim, trocou a camisa da TV e mesmo Juca Kfouri indo atrás dele pedindo que retornasse, respondeu que iria para casa jantar e dormir. Ainda bem que o episódio teve contornos positivos dias depois. E para encerrar a sessão Papo de Mídia desta semana, vou fazer uma saudação especial a um dos meus casais prediletos da Crônica Esportiva, que nesta quinta-feira completou 10 anos de matrimoniados. São dois profissionais da RBS TV de Florianópolis, meu conterrâneo, o repórter Edmilson Ortiz, e a apresentadora do Globo Esporte local, Suiane Quevedo. Parabéns a eles, que eles não fiquem só nestes 10 anos, e cheguem a 20, 30, 40 anos e assim por diante. São casais como Edmilson e Suiane que ainda me fazem acreditar no amor e na felicidade romântica. É por essas e outras, como diria William Holden para Jennifer Jones, que o amor é uma coisa muito esplendorosa. Mais um interlúdio musical agora com Bebel Gilberto, a filha do João Gilberto, cantando esta maravilha de canção chamada Momento. quem sabe, talvez só você queira tanto, tanto esconder. Tudo vai terminar. Tudo era um tormento. Deixa isso tudo passar. Vem viver este momento dos momentos. Futebola, na voz do futebol. Campeonatos estaduais. Domingo passado saíram mais dois campeões estaduais. O Espigão foi campeão de Rondônia. Levou 1-0 do Ariquemes no tempo normal, foi o mesmo placar, mas para o Espigão no primeiro jogo, portanto, cobranças de pênaltis. Vitória por 6-5 do Espigão, campeão de Rondônia pela primeira vez. O Espigão existe desde 2008. E parabéns também ao Rio Branco, bicampeão do Acre. Vitória por 1 a 0 sobre o Plácido de Castro. No sábado passado começou a decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense CN3 Aquidauanense 1. Neste fim de semana sai o ganhador. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos recuperar placares da Série B desde a semana passada, nona rodada, na sexta-feira passada. Bragantino 2, Americana 0, Vila Nova 1 e Casa 2. O Marcelo Pitol pegou um pênalti. Boa Esporte 0, Salgueiro 0 e Ponte Preta 2, Goiás 1. No sábado, São Caetano 3, Esporte 3, Náutico 2, Guarani 0, Asa 2, Portuguesa 0, Paraná 3, Duque de Caxias 1, Barueri 1, Vitória 0 e ABC 1, Criciúma 1. A décima rodada começou na terça-feira com Criciúma 2, Goiás 0, 2 gols do Zé Carlos, e Duque de Caxias 2, Barueri 3. Duque de Caxias estreou o treinador Valtir Espinosa. Daqui a pouco, 9 horas da noite, tem Portuguesa e Salgueiro, Vila Nova e São Caetano e Vitória e Bragantino. Amanhã todas as partidas serão às 9 horas da noite para fugir da concorrência, tanto com a Série A quanto com Brasil e Paraguai. 9 horas da noite tem Asa e Paraná e Casa e Náutico, Americana e Boa Esporte, e o principal jogo da rodada, na minha humilde opinião, Sport Ponte Preta. E domingo, 11 horas da manhã, Guarani e ABC. Cumpridas 9 de 38 rodadas, Ponte Preta é primeira com 20 pontos. Em segundo estão Portuguesa, Paraná, Americana e Criciúma com 17. O Criciúma já jogou nesta rodada. Em sexto, Vitória, ABC e Sport com 14. Em nono, Barueri e Náutico com 13. Barueri já jogou. Em décimo primeiro, Boa Esporte, 12 pontos. Em décimo segundo, Vila Nova e Asa, 11. Em décimo quarto, São Caetano, 10 pontos. Em 15º, Goiás, Salgueiro, Guarani e Casa e Bragantino, 9 pontos. O Goiás já jogou, portanto, é muito provável que entre na zona de rebaixamento. E o último colocado, com 3 pontos ganhos e 27 perdidos, é o Duque de Caxias. Passando para a Série A do Campeonato Brasileiro, sábado passado e domingo passado não teve rodada por causa da estreia da seleção na Copa América. Teve o jogo adiado da sexta rodada, Santos 1, América Mineiro 0. Neste meio de semana tivemos rodada cheia, a oitava rodada, Internacional 1, Atlético Paranaense 0. Oscar foi liberado pela seleção sub-20 para este jogo e decidiu marcando o gol da vitória. Foi o último jogo do Furacão antes da estreia do Renato Portaluppi. E antes da bola rolar, a Patrícia Poeta, apresentadora do Fantástico da Rede Globo, esteve no estádio Beira-Rio, acompanhou o jogo e, no gramado, foi homenageada com o título de Consuleza Cultural do clube. Cruzeiro 2, Grêmio 0. O Grêmio estreou o treinador Julinho Camargo, que era auxiliar técnico do Falcão no Internacional. E Julinho Camargo não começou bem, assim como Gilberto Silva também não começou bem. Quem comeu a bola com dois lindos gols foi Montijo, o tangueiro bom de bola da Raposa, que está a 100% na gestão Joel Santana. Avaí 2, Bahia 2. Avaí saiu na frente, Bahia virou e tomou o empate. Corinthians 2, Vasco 1. Juninho Pernambucano, logo no segundo minuto, marcou gol de falta no seu primeiro jogo após o retorno, mas ainda no primeiro tempo o Corinthians virou e permanece líder. Flamengo 1, São Paulo 0. O Flamengo dominou amplamente. Botinelli marcou o gol. E o São Paulo, terceira derrota seguida. Paulo César Carpegiani não é mais treinador do tricolor. Milton Cruz será o treinador interino até que um novo efetivo seja contratado. Ceará 3, Atlético Mineiro 0. O Ceará deu um totó de bola no Galo, ganhou o seu segundo jogo consecutivo em casa. Nesta quinta-feira, Botafogo 1, Atlético Goianiense 1. Fogão saiu na frente, mas o Dragão empatou. Coritiba 3, Figueirense 0. E América Mineiro 1, Palmeiras 1. A nona rodada começa neste sábado, 6:30 da tarde, Vasco Internacional, São Paulo e Cruzeiro. 9 da noite, Atlético Paranaense e Avaí. O grosso da rodada fica para o domingo, tem 3 clássicos estaduais. 4 da tarde, destaques para Grêmio e Coritiba, Figueirense e Ceará, Atlético Goianiense e Corinthians, Bahia e Botafogo e Fluminense e Flamengo. Fluminense que não jogou neste meio de semana, porque o jogo dele contra o Santos foi adiado para 24 de agosto. 6:30 da tarde, Palmeiras e Santos e Atlético Mineiro e América Mineiro. Clássico Palmeiras e Santos acontecerá porque falta datas para um adiamento devido à participação do Palmeiras na Copa Sul-Americana. Outros jogos, como os contra Fluminense e Grêmio, puderam ser adiados porque vão ocupar datas vagas da Sul-Americana, mesmo valendo para aqueles Santos e Corinthians ainda pendente. Mas não pode ocorrer isso nos jogos contra Palmeiras e Atlético Mineiro, justamente por causa da participação de Verdão e Galo na Sul-Americana. E Atlético e América seria em Ipatinga, era a ideia do Atlético para aumentar a renda, mas tem evento religioso na mesma cidade, então a partida voltou para Sete Lagoas. Passadas 8 rodadas, o Corinthians lidera com 19 pontos e um jogo a menos, Flamengo é o segundo com 16, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Botafogo dividem a terceira posição com 15, mas notem que a gordura do São Paulo já foi para as cucuias. Figueirense é o sétimo com 13, Fluminense e Cruzeiro dividem a oitava posição com 12 pontos, mas o Fluminense tem um jogo a menos. Vasco é o décimo com 11 pontos, Coritiba e Ceará são 11º e 12º, 10 pontos. Em 13º, Bahia com 9. Em 14º, Santos, Atlético Goianiense, Grêmio e Atlético Mineiro com 8, mas o Santos tem 2 jogos a menos. 18º, América Mineiro, 6 pontos. 19º, Avaí, 3. E Lanterninha, Atlético Paranaense, apenas 1 ponto ganho e 23 perdidos. Cacetada, hein, Renato Portaluppi? Tu pegaste uma sinuca de bico, filha da mãe. Tu tá que nem aquele cara que tá na beira do precipício e tá com um revólver de um lado e tá com a boca de um crocodilo feroz do outro. Não sabe o que fazer, pô. Boa sorte, Renato. Tu vais precisar um monte, viu? Último interlúdio musical desta semana com o mestre do soul, Lou Rose, Lady Love. Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Love is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. You know, it's not easy. People are people and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love going smooth. You know people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you. Resumo final. E vamos a um resumo do que você ouviu na edição desta semana do programa Papo de Bola. Em estarrecedora entrevista à revista Piauí, Ricardo Teixeira fala às claras sobre suas ligações com a Globo, chama a imprensa de vagabunda, detona veículos que publicam denúncias contra ele e até solta palavrões, nada convenientes para alguém que exerce o cargo que ele exerce. Primeira semana da Copa América teve poucos gols e muitos empates. Vamos ver se a situação melhora nesta segunda rodada, que continua neste fim de semana. Brasil não será finalista do Mundial Sub-17, levou 3-0 do Uruguai. Já a semifinal do Mundial Feminino é o que o Brasil espera atingir se bater os Estados Unidos neste domingo. Na sessão Papo de Mídia, souberam da skateada que a repórter da Globo, Carol Barcelos, quase levou ao vivo de Neto, detonando exclusivismos de Ronaldinho Gaúcho e declarações interessantes de Paulo Soares, que, mesmo trabalhando duas vezes no SBT, nunca conheceu Silvio Santos ao vivo. Rio Branco no Acre e Espigão em Rondônia foram campeões estaduais na semana passada. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Encerramos Papo de Bola na Voz do Futebol. Grato pela audiência, do César se despede. Comando da Voz do Futebol é do Ricardo Taves e do Luiz Fabiano Marinho. Vocês podem mandar mensagens para mim não só pelo Twitter, @papodebola, mas também no e-mail papodebola@gmail.com. Agradecido ficarei em me corresponder com todos vocês. Mandem mensagens sobre assuntos do futebol e dos esportes, que alegre ficarei em trocar boas ideias com vocês. Este programa é apresentado todas as sextas-feiras em edição inédita das 8 às 9 horas da noite, com reprise 5 estrelas aos domingos das 11 da manhã ao meio-dia. @vozdofutebol para você saber placares dos campeonatos em tempo real, e @papodebola, converso ali com seguidores sobre todos os assuntos à vontade dos fregueses. Grande abraço, até a próxima semana, e continuem ligados, porque a Voz do Futebol não para nunca. A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.